Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos lá, meus amigos, começar o nosso trabalho. Vamos começar o nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Agradecendo a todos vocês, nosso público querido, nossos amados ouvintes, as pessoas que sintonizam este programa para curtir as lindas canções do Amado Batista. Eu quero dizer assim, tenha um dia feliz, um dia cheio de vitórias, tenha uma noite feliz, se você me ouve à noite, uma noite tranquila, não é? Coisa boa é a gente ter a nossa consciência tranquila. Tudo depende da nossa consciência, né? Quando a consciência está tranquila, o mundo pode desabar lá fora, que nós estamos assim sob a proteção de Deus. Vamos sempre pedir a Ele para que nos dê esta tranquilidade, para que a nossa consciência esteja sempre tranquila. Fico pensando, o cara que não tem, que está envolvido nessas corrupções, nessas prisões, nessas investigações de Polícia Federal, etc., o sono que o cara não perde, não é mesmo? Agora, quem está tranquilo, quem não deve, não teme, não é? Este é o ditado mais certo que existe. Quem não deve, não teme. Vamos cantar, minha gente, trazendo aqui agora a primeira música do Amado Batista para vocês. Amor à Primeira Vista. Eu não sabia de onde você vinha e nem quem você era. Só sei que era muito bonita, como as flores da primavera. Tinha nos olhos um grande brilho e no falar um jeito meigo com pureza. E nos cabelos uma grande mecha que enfeitava ainda mais sua beleza. E o meu amor nasceu tão forte como um romance de revista. Era mesmo uma paixão, esse amor à primeira vista. E o meu amor nasceu tão forte como um romance de revista. Era mesmo uma paixão, esse amor à primeira vista. E a esta altura eu já sabia o seu nome, quem você era e de onde você vinha. Era a receita que um médico passou pra aliviar a minha dor doída. Você é tudo isso e muito mais, é a razão da minha vida. E esta água não matou minha sede, porque guardei esse amor comigo. Não fui tão forte ainda pra revelar esse amor. Tenho medo de ouvir o não e ter que suportar esta dor. Não fui tão forte ainda pra revelar este amor. Tenho medo de ouvir o não e ter que suportar esta dor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Alguns dias atrás eu tinha feito um comentário aqui sobre as derrubadas no Lago Sul, na orla do lago, né? O que nós temos mais lindo, o maior cartão postal do Distrito Federal é a margem do Lago Sul. As pessoas pegam suas lanchas, colocam turistas, pessoas que vêm de várias partes do mundo, elas olham para esta margem do Lago Paranoá com os olhos de obras-primas, de encanto, de beleza. O nosso governador, juntamente com a GFIS, e eu não sei quem mais, entenderam de destruir isso, de acabar com isso, porque um morador invadiu 10 metros, outro invadiu 20 metros, avançou até a orla, até a água, e isso não pode, isso não quê. Essas picuinhas, estas buscas de picuinhas com os nossos moradores, que eu não sei a que isso leva. Porque se dissesse assim, não, eu vou recuar os 30 metros, eu, governo do Distrito Federal, quero os 30 metros, vou deixar um encanto, vai ser uma obra-prima, uma obra de arte, o que nós vamos fazer. Mas não, não se trata disso. Se trata de joguinho, de joguinho político, eu quero, eu não quero, vamos sacanear com eles, vamos tomar isso, vamos derrubar aquilo, vamos derrubar o alambrado de fulano, o alambrado de cicrano, vamos entrar com o processo. Mas um juiz, semana passada, determinou a suspensão destas derrubadas. Até que enfim, ah, Edelson Moreira, você é a favor dessas coisas? Não, não é que eu seja a favor nem contra. Mas derrubar para quê? Para deixar o lixo lá na beira do lago, o entulho, agredindo o meio ambiente, fazendo agressões, a troco de quê? Vai ajudar quem com isso aí? Vai beneficiar quem? Estão querendo tomar esses lotes aí, esses 30 metros, recuar para quê? Vai vender isso? Não. Vai alugar isso? Não. E aí, vai dar segurança para a população que está lá? Não. Poxa vida, as coisas têm que ter coerência. Um governo, ele não pode governar assim. Ele tem que governar conversando com a sociedade, conversando com os moradores, conversando com as pessoas, conversando com as autoridades, né? Não é somente o governo que é mandatário de tudo, não. Existe o Ministério Público, os juízes, o IBAMA, os órgãos, né, que cuidam também desta parte, que precisa ser ouvido. Todo mundo tem que ser ouvido. E saber também das consequências dessas derrubadas. Quer dizer, se vai derrubar para fazer uma coisa bonita, tudo legal, eu sou a favor. Mas não para deixar o lixo lá, o entulho, na beira do lago, para quando o turista passar, olha que coisa horrorosa. Olha lá, era tão bonito isso aqui, como é que destrói uma coisa tão linda que era? Não é verdade, meus amigos? Então a gente precisa, governador, saber conversar, saber dialogar. A sociedade, ela está cansada de pessoas autoritárias, de pessoas mandatárias que chegam passando os tratores. Elas estão cansadas. Os nossos condomínios que tem por aí, no Lago Sul, no Jardim Botânico e tudo, eles estão lá como obras-primas, né? Vamos ajudar esta gente. O que não tem mais jeito? Não tem mais jeito, já tem 900 moradores, 1.000 moradores. Vai fazer o quê? Passar o trator por cima de 1.000 moradores? Então é assim, tem que conversar com a sociedade, ouvir os condomínios, ouvir os condôminos, saber por que que eles foram para lá, por que que eles estão ali, foram enganados, foram trapaceados. Então vamos punir quem trapaceou, vamos... Porque, na verdade, ninguém, meu amigo, aparece para dizer assim, não, Edelson Moura, vamos ajudar você. É como se o Estado estivesse o tempo inteiro contra o cidadão. O Estado tem que aprender, o governo tem que aprender a andar ao lado do cidadão. Não é botando máquinas, tratores, caçambas, que vocês vão resolver na tora, no braço, com polícia, com camburões e mais camburões de policiais, que vocês vão agradar a sociedade. Isso não agrada. Tem que conversar, governador. Converse com os moradores da cidade, ouça o povo, saia do seu gabinete, venha para os condomínios, converse com eles, bata um papo, ouça os moradores, o sofrimento desta gente que vive amedrontada, assustada com este órgão do senhor, que é o AGFIS. Este órgão se transformou num terror para a sociedade, um susto, um medo da sociedade, e isso é ruim para seu governo. Isso não é bom para a sua administração. Converse, governador, com a sociedade. Não mande as máquinas atropelar. Isso vem desgastando muito o seu governo. É um conselho de amigo. A música que eu vou tocar agora é Monotonia. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras, ilhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Em outros corações. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas. hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Outro dia eu falei aqui, meus queridos amigos, da loja da Mércia, lá em Berilo, no estado de Minas Gerais, porque lá agora os produtos Saúde com Beleza estão sendo vendidos nesta loja. Então eu quero mandar o nosso abraço para a nossa representante aí da loja da Mércia em Berilo, representante Saúde com Beleza. Em muitas localidades, em muitas cidades, o nosso óleo de avestruz Sopremo está chegando com muito sucesso. Olha, ele é um produto natural, é um alimento natural, cifrado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura, sob toda a responsabilidade, que é um produto de altíssima qualidade. Se você quiser saber da qualidade do óleo de avestruz Sopremo, você tem que provar, tem que dar um jeito de provar o nosso óleo de avestruz, sentir o gosto e provar as outras marcas. Você vai ver que o óleo de avestruz Sopremo tem o gosto melhor, que ele é melhor do que os demais que existem no mercado. Não é propaganda puxando a sardinha para o meu lado, não. Vocês mesmos comprovarão, vocês mesmos vão ver, né, vão sentir na boca o gosto do produto e vocês vão dizer, realmente, o Edelson Moura tem noção do que está falando. É porque o óleo de avestruz Sopremo, ele pode ser o menos vendido, mas é o de melhor qualidade que existe no Brasil. Ele pode ser o menos vendido, mas é o de melhor qualidade que existe no país. Por quê? Ele é feito com tecnologia moderna e sofre um processo de microfiltragem, onde os micro-organismos não entram no produto. Então isso faz com que o nosso óleo seja classificado como o melhor óleo de avestruz do Brasil. É óleo de avestruz Sopremo, o único de rótulo vermelho do país. Você pode adquirir o seu através dos nossos representantes, porque este é um alimento natural necessário à sua saúde. Ele contém os ômegas 3, 6, 7 e 9, indispensáveis à sua saúde, à saúde humana, tá ok? Então, ômegas 3, 6, 7 e 9 no óleo de avestruz Sopremo e vitaminas A e E. Você pode adquirir também o nosso produto no nosso site saudecombeleza.com.br. Trago mais uma música do Amado Batista para você. Outras Cenas. Gostoso contigo, até parece que estou no espaço, voando para o céu azul do infinito. E é gostoso viver desse jeito. Eu esqueço até dos problemas, cada dia coberto de beijos. Em muitas cenas, seu sorriso me envolve em seus braços. Neste grande momento, abraço e o seu amor. E assim nossas vidas estão, cada dia melhor e a razão é o nosso amor. Olhar muito lindo me avisa, não aceito outra em meu espaço. Eu respondo olhando em seus olhos que eu não preciso. Eu espero que seja eterno o amor e a paixão minha e dela. E nas manhãs quando o sol despertar, tem outras cenas. Seu sorriso me envolve em seus braços, neste grande momento abraço. E o seu amor, e assim nossas vidas estão, cada dia melhor e a razão é o nosso amor. Seu sorriso me envolve em seus braços, neste grande momento abraço. E o seu amor, e assim nossas vidas estão, cada dia melhor e a razão é o nosso amor. Seu sorriso me envolve em seus braços. Edelson Moura. Vamos mandar agora uma mensagem da Antônia Aparecida Leite. Ela está nos ouvindo e diz assim: eu estou à procura do meu filho Jorge Leite, casado com Elza. Irmãs Lázara e Jocelina, a última vez que a gente soube dele, ele estava morando em Barra Bonita, no estado de São Paulo. Depois, nunca mais tivemos notícias. Quem souber de notícias dele, por favor, peça para que ele entre em contato com a Rádio Difusora Web de Piraju. É Rádio Difusora Web de Piraju. Tem um telefone aqui também, que é o 14997... 190943 997 190943. Eu acho que este DDD 14, né, o pessoal pode ligar, né, ligar de qualquer número para 997 190943, ou de telefone fixo ou de celular, pode ligar para ele nesse número aqui. Claro, quem vai escolher o telefone que vai usar é você, não sou eu, né? Mas você escolhe o melhor que for, descobre qual é a operadora para ficar mais barata a ligação, porque às vezes uma ligação para fora, interurbano, fica caro pra caramba, né? Eu agora descobri uma maneira, né, que eu primeiro descubro qual operadora. Qual é a operadora, descubro, aí eu já ligo do telefone certo. Já vou ligando, porque de telefone de operadora para operadora, você não paga quase nada dependendo do plano. Existem planos bacanas para isso. Então, meus amigos, vamos ver se nós encontramos esta pessoa, né, que está aí à procura dos seus familiares. E agora o Amado Batista vem cantar para a gente. Deixa eu ver que música que eu vou tocar para vocês. Eu tenho que escolher só música bonita hoje. Amigo José, vamos ouvir. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Anda pelas ruas vagarosamente, e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor, de família pobre, origem humilde, só conheceu a dor. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Quero anunciar para dentro de mais alguns dias as gravações dos programas de televisão do Edelson Moura, que serão distribuídos para várias cidades, para vários lugares do país. Quando nós vamos crescendo na vida, é natural que encontremos assim pessoas invejosas, pessoas que não se conformam com o crescimento da pessoa. Isso é normal, eu já sou vacinado contra isso. Então a gente sabe que tem muitas pessoas torcendo pelo sucesso do Edelson Moura na TV, mas também nós sabemos que tem muitas, muitas pessoas que às vezes elas fecham os olhos, ouvem o Edelson Moura falar e elas ficam rogando praga. Tomara que se estrepe, tomara que não dê certo, tomara que se lasque, não é? Eu quero pedir aos meus queridos ouvintes, às pessoas que me conhecem, que gostam de mim, orem por mim. Rezem por mim, meus amigos, para que estas pessoas se afastem, para que essas pessoas malignas, invejosas, para que elas não se aproximem da minha pessoa, porque eu, na verdade, quero deixar isso aqui bem claro, eu sou uma pessoa do bem, eu não sou uma pessoa do mal. Eu não gosto de fazer mal a ninguém, eu não sei fazer o mal a quem quer que seja. Se alguém disser assim, Edelson Moura me fez o mal, está mentindo. Eu não faço mal a uma muriçoca. Uma muriçoca. Eu sou incapaz de prejudicar o mosquito da dengue, que é o mais combatido que tem por aí. Quando eu vou matar o mosquito da dengue, eu ainda fico com piedade, ainda fico com pena. Tadinho dele. Às vezes eu vou andando assim no asfalto, atropelo um sapo, me dá uma tristeza tão grande, tão muito grande. Outro dia eu matei um rato atravessando a pista. Nossa! Fiquei triste demais, triste. Então o meu coração ele é assim. Mas infelizmente nós temos assim as pessoas são invejosas, que nós não sabemos onde elas estão. Nós temos que nos proteger delas, de que forma? Com orações. Pedir a Deus para nos proteger, para tirar do nosso caminho essas pessoas invejosas, maléficas, malignas, pessoas que vivem tentando prejudicar a gente, que vivem tentando fazer o mal a gente. Então que Deus tome conta dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia destas pessoas, que Deus tenha piedade, tenha compaixão delas, para que elas possam caminhar tomando conta da sua vida e esquecendo a nossa vida, esquecendo o nosso trabalho, o nosso sucesso, que elas cuidem do sucesso delas, que elas caminhem com as suas pernas buscando o seu sucesso, mas que elas não se preocupem com o sucesso da gente. Então eu quero pedir aos meus queridos ouvintes, aos meus amigos, quando forem para a igreja, orem pelo Edelson Moura, para que este programa seja atinja um número de pessoas muito grande, muitas casas, muitas famílias. Porque, na verdade, eu sempre tenho pedido a Deus por isso. Deus, se for para o bem da humanidade, se for para a honra e glória do Senhor, meu Deus, que este projeto dê certo. Que o projeto do Edelson Moura na televisão dê certo. Mas é somente se for para a glória e honra do Senhor, meu Deus. Se não for, que Ele me tire deste caminho, que Ele mude o meu destino, que Ele faça com que o nosso projeto não vá adiante. É só Deus mesmo para sinalizar as coisas para nós, não é, meus amigos? Por isso que eu quero pedir encarecidamente a vocês, me ajudem a orar, a pedir para que Deus abençoe. Porque se for bom, se for legal, né, se for bom para as pessoas, para os meus ouvintes, para os telespectadores, eu sempre vou também, meus queridos amigos, ser muito grato a Deus. Sempre vou falar dele, estar falando dele nos meus programas. E agora eu trago a música Explode Coração. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sob as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Batista, o mais amado do Brasil. Edelson Moura. Sabe uma música antiga do Amado? Ela é bem velhinha. Ela é do tempo que eu era jovem ainda. Mas é uma música de nossa autoria que eu fiz, chamada Bolívia. E o Amado Batista gravou essa música. Ela é interessante, que essa música ela tem muito tempo, mas de vez em quando aparece uma pessoa aqui, né, que manda um e-mail, manda uma carta pedindo para a gente tocar. Eu quero oferecer essa música a todos os meus amigos da Rádio Estúdio FM de Vitorino Freire, lá no estado do Maranhão. E quero também aproveitar a oportunidade e dar as boas-vindas a nossa emissora de Santa Inês, lá no estado do Maranhão, porque o nosso programa agora, ele está brilhando na cidade de Santa Inês. Chegamos com tudo, né, fazendo muito sucesso na cidade. Nós já estávamos na Rádio Pindorama há muito tempo, lá em Santa Luzia, e agora também já estamos em Santa Inês. Então vamos mandar aqui o nosso abraço a toda a nossa equipe da rádio. E vamos cantar Amado Batista, Bolívia. Que abalaram mi corazón. Y al volver a mi tierra querida, dejé del otro lado alguien que quedó llorando por sentir grande pasión. Bolivia, frontera con el Brasil, tengo recuerdos de ti y no te puedo olvidar. Bolivia, te sueño y me pongo a llorar, sé que algún día Dios en tu suelo vuelva a vivir. Na fronteira que o rio divide, eu andei em um barquinho, conheci muitas garotas que abalaram meu coração. E ao voltar à minha terra querida, deixei do outro lado alguém que ficou chorando por sentir grande paixão. Bolívia, fronteira com o Brasil, tenho recordação de ti e não posso nem lembrar. Bolívia, eu sonho e me ponho a chorar, sei que algum dia eu teu solo volto a pisar. Bolívia, fronteira com el Brasil. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é?

rua. E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua. Nosso amor continua. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Sabe o que eu estava pensando outro dia? A gente ser bondoso custa tão pouco. Não sei por quê, que as pessoas às vezes elas são violentas com os nossos semelhantes. E hoje nós podemos dizer que nós vivemos num mundo de tanta violência, mas de tanta violência que a gente não sabe mais o que fazer. Hoje você está sujeito a perder a sua vida por causa de um celular. Antigamente o cara perdia a vida por causa de um carro, né? O ladrão ia tomar o carro, o cara às vezes atirava no cidadão e etc. Antigamente você perdia a sua vida por uma coisa muito mais significante, um caminhão, por exemplo. O cara ia roubar o caminhão, uma coisa grande, né? Uma carreta, uma Scania. Mas agora não. Agora a violência está tão grande que se você pegar um ladrão tentar tomar um celular seu que custou R$50, porque tem celular de todo preço, eles não querem saber. Se você pegar um ladrão bonzinho que ao roubar o seu celular descubra que ele não presta, ele vai ficar com raiva, mas ele devolve o celular e não faz nada. Mas se de repente você pegar um cara azucrinado, cheio de estupidez e de violência, ele vai levar o celular e ainda vai tirar a sua vida. Então, meus amigos, nós precisamos ter muita calma nesta hora. Quando o ladrão chega, epa, perdeu, pode entregar. Tome aqui, meu amigo. Vai com Deus. Leve o celular, vai com Deus. Não tente puxar, evitar, não tente, porque você, a sua vida, ela é muito preciosa. Ela vale muito mais do que um celular de R$100, ou não vale? Não é? Vale. Edelson Moura canta agora na hora do quebra-galho. Menina. Assim, por favor, menina, eu estou querendo te chamar de flor. Pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor. Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois.